Rex na área, na rima, agora vou que vou. Vocal brutal e pesado, difícil igualar. Não tô aqui por acaso, pode acreditar. Não vi meu filho crescer, ele vai me cobrar. Minha esposa coitada, se cansou de rezar. Quando eu tava nos palcos ou nas estradas, falando aos meus irmãos usando o dom da palavra. Quase me transformei num matador, mas eu não vou. Sei quem eu fui, sei o que sou. Não vou trair quem acredita em mim. Eu sei que Deus tem outros planos pra mim. Criticado pelo meu estilo diferente, o homem quer destruir o que não compreende. Eu sei que não te agrado, mas eu não sei ser falso. Fazer o que todo mundo faz, véi, é muito fácil. Tô há mais de 15 anos na parada, véi. E você? Faz uma preza, olha aí que eu quero ver. Mostra o som de responsa, ideia, firmeza. Vou começar o jogo agora, cartas na mesa. Pode cantar pra subir, que agora eu vou firmar. Quem é você que acabou de chegar? Tá ligado, véi? O papo aqui é diferente. Descai, descancaro, olhando frente a frente. Tá ligado, véi? O papo aqui é diferente. Descai, descancaro, olhando frente a frente. Tá ligado, véi? O papo aqui é diferente. Descai, descancaro, olhando frente a frente. Tá ligado, véi? O papo aqui é diferente. Descai, descancaro, olhando frente a frente. Quem é você, compadre, que acabou de chegar? Dizendo que tá na fita, que é malandro e pá. Não tá ligado nas paradas, não sabe qual é. Preste atenção então, vou te dizer, mané. É muito fácil quem tá fora criticar. Diga sinceramente se o que quer não é o meu lugar. É duro, é foda, malandro, mas eu vou ter que dizer. Eu sou tudo aquilo que você sempre quis ser. Tô te dando essa ideia sem cobrar um conto. Respeite as caras chegados, siga sua vida e pronto. E outra vez sinceramente falando, por seus comentários babacas eu tô cagando e andando. Vem ver a terra tremer, vem ver um bicho pegar. A onça beber água, a jiripoca piar. Caldeira ao ser fundo ferver e a cobra fumar. Se o bambu quebra no meio, segura o sapé caiaia. Você me conhece, véi, já decorou meu nome. Sou cria do cerrado, sujeito homem. Continue aí então curtindo o meu disco solo. Se não é sanfona, véi, então sai do meu colo. Vamos encurtar essa prosa, é hora de sossegar. Quem é você que acabou de chegar? Tá ligado, véi? O papo aqui é diferente. Descarre, descancaro, olhando frente a frente. Tá ligado, véi? O papo aqui é diferente. Descarre, descancaro, olhando frente a frente. Tá ligado, véi? O papo aqui é diferente. Descarre, descancaro, olhando frente a frente. Tá ligado, véi? O papo aqui é diferente. Descarre, descancaro, olhando frente a frente. Tá ligado, véi? Tá ligado, véi? Tá ligado, véi?